896, Solos 33, livre à direita, táxi lento, via Alfa, mantendo minha escuta, reporte antes da Juliette. Livrado, via Alfa, não se escuta, reporte antes da Juliette, 3896. Que a sua posição é remota no 3 do Pátio 1, a aeronave da companhia está sendo rebocada para a porta 1, está livrando a posição, por isso o táxi lento. Bom dia, Globo 1, 73, quanto pode estar legal no 0 para 1? Globo 1, 73, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento calmo. Autorizado a linha decolar, 1 no 0, Globo 1, 73. Para o 38 no meio, vai aguardar aqui na Juliette. 38 no meio, ingresse via Juliette, até remoto no 3, aeronave no reboque. Teve um pushback um pouco mais recuado para seu ingresso. Ingresse até remoto no 3. Obrigado, 38 no meio. 173, decolagem 38, controle 198, boa viagem. 198, boa. Controle Salvador, bom dia, Rolo 173, cruza 1506, Nadal. Rolo 73, bom dia, contato radar, espera o nível 360, Rolo Leda. 360, Leda, Gol 173. 173, chama Recife, em 125, décima 1. Recife 25, 1173. Alfa, bom dia, voo 181, ponto de espera pronto. Voo 181, autorizado a linha de decolar, pistão 0, 10, 30 graus, 2 mais. Autorizado a linha de decolar, 10, voo 181. Voo decolado 013, controle 198, bagagem. 198 agora, com 81, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, voo 189, Árvore Alefa. Voo 181, contato a dana decolagem, via sair da Árvore, submantenha nível voo 400. Calma, tem a pessoa da Árvore Alefa, autorizou nível 400, voo 181. chance de voar direto Elefa para o voo no 891? Autorizar direto Elefa, voo no 891. Voando direto Elefa, voo no 891. Voo 18111, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Chama 126.0, 128, voo no 891, boa noite, bom dia. Bom dia, bom voo. próximo do ponto, espera pronto. Número 61, autorizado a linha de colapso no zero, vento 090 graus, 2 metros. Ali decola, 1961. Decolado 231, controle 198, boa viagem. 198, 1161, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1161. Gol 1161, bom dia, contato radar na decolagem, via saída da El, submantendo os voos 360. 360, via da El, Gol 1161.